Podcast Bancada Azulina. Simbora, Dragão! Simbora, torcida proletária! Alô, torcida jovem! Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um programa Bancada Azulina. E o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragãodearacaju.com. .com.br. Também você vai encontrar no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no YouTube. Você pode usar o nosso feed e também botar o nosso podcast no seu predileto agregador de podcasts. Essa frase ficou esquisita, mas você entendeu. Galera do Bancada Azulina, hoje teremos uma participação mais do que especial de Matheus Barbasso, produtor de conteúdo para as redes sociais, criador da página Eu Sou Mais Bahia. Matheus, por favor, se apresente, fale um pouco mais do seu trabalho e traga para nós também um pouco da visão do torcedor do Bahia para esse confronto de Bahia versus Confiança que acontecerá na Fonte Nova. Fala, Fernando. Fala, galera do podcast Bancada Azulina. Tudo beleza? Aqui quem fala é Matheus Barbasso. Sou produtor de conteúdo, como já foi dito, do Esporte Clube Bahia. Eu gravo conteúdo aí praticamente diário sobre o Esquadrão para o YouTube e também para as redes sociais. Um conteúdo que tem um cunho informativo e também um cunho opinativo, mas claro, com um toque de irreverência. Bom, o Sou Mais Bahia existe desde 2013, mas eu entrei em 2015 sendo repórter, fazendo entrevistas após as partidas. E no final de 2016 a gente foi para o YouTube, onde hoje a gente já, pelo menos na região aqui, já se consolidou com mais de 56 mil inscritos lá. Temos no Instagram do Sou Mais Bahia 52 mil e no meu Instagram pessoal 30 mil. Aqui em Salvador e em outras regiões também no Nordeste, a gente já tem um respaldo muito bacana que permite que a gente possa desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível. Um trabalho de um canal independente, que dialoga de torcedor para torcedor, e que procura não ser chapa branca, procura criticar quando necessário e também ser justo quando for preciso. O meu arroba lá no Instagram é o arroba Matheus Barbasso, Matheus com H, Barbasso cedilha, mas como não tem cedilha, é o C normal. E o arroba do Sou Mais Bahia lá no Instagram é o arroba Eu Sou Mais Bahia. E o canal vocês acham no YouTube facilmente, botando Sou Mais Bahia. Lá, inclusive, também temos vídeo de pré-jogo e tudo mais. E também vamos comentar aí sobre essa partida de sábado, tá? Partida essa que tem tudo para ser muito boa de se assistir. São duas equipes qualificadas. Confiança que, apesar de ter perdido o técnico, segue com uma identidade muito bacana, que permite que o time siga forte aí na competição, Não só na Copa do Nordeste, na temporada como um todo, mas principalmente nessa competição, que não é fácil, é complicada. Tem times de alto nível, tem hoje 4 times na Série A, e eu torço demais para que esse número aumente. Confiança nos representando agora na Série B, E a gente sabe que é uma competição complicada, não à toa o Bahia não começou tão bem e hoje já está começando a se reerguer. Para essa temporada nós mantivemos o treinador Roger Machado, que tem uma filosofia de trabalho na minha concepção interessante, uma metodologia de jogo também. No passado ele meio que teve que se adequar ao time, que tinha característica de reação, contra-ataque e saída de velocidade. E esse ano, ele desde o começo da temporada, mesmo com os baques aí de eliminação na Copa do Brasil, derrota em clássico depois de 12 jogos de invencibilidade, ele está tentando dar uma nova cara para esse time, Agora poder passar para a equipe aquilo que ele realmente idealiza, de estilo de jogo, de esquema tático e tudo mais. Então é um Bahia que agora, depois desses baques e de já ter progredido no ano de 2020, avançado na Sul-Americana com 2 ótimos triunfos diante do Nacional do Paraguai e agora já dentro da zona classificatória da Copa do Nordeste. É um time que retém mais a bola, é um time que é muito intenso, É um time que dentro de casa, ao menos, tem se mostrado mais impetuoso e incisivo. E a tendência é que a gente veja um Bahia assim no sábado. Sábado, inclusive, vai ser um dia atípico, porque teremos rodada dupla aqui, né? Depois do jogo contra vocês, contra Confiança, tem uma partida pelo Campeonato Baiano contra o Doce Mel, que aí é o time de transição do Bahia que vai jogar. Esse time de transição ainda está invicto na temporada, ganhou o Clássico no último final de semana, está com muita moral. E querendo ou não, isso daí também passa a confiança para a instituição, porque apesar de não ter sido o principal que representou as cores do Bahia nessa ocasião, né, a gente sabe como é importante vencer um clássico, né? O clima fica um pouco mais tranquilo, mais ameno, né, e a tendência é que as coisas possam fluir de forma mais natural. O Bahia vai para esse jogo muito provavelmente com um time que vem dando certo, né, que deve ser composto por Anderson no gol. Douglas acabou vacilando em duas ocasiões, na eliminação da Copa do Brasil e no clássico, o Bavi, né, e isso fez com que ele perdesse a posição, muito por conta de falta de confiança, né, o atleta não está passando um momento pessoal tão bom. Anderson ganhou a vaga com méritos, porque tem se saído muito bem, foi escolhido inclusive o melhor da partida contra o CSA, que a gente venceu por 2-0 lá no Rei Pelé. Na lateral direita, João Pedro. Nino jogou a maioria dos jogos como titular na temporada passada, mas João Pedro, que veio do Porto e já tinha defendido as cores do Bahia em 2018, está muito bem, um lateral extremamente incisivo, que ainda precisa ajeitar um pouco na questão da definição, mas que sabe explorar muito bem, né, o seu lado, né, chega bem ali de fundo, sabe cruzar, sabe chutar também quando necessário. É um lateral que faz gols, né, no passado fez um belo gol contra o Goiás no Serra Dourada, chutando de fora da área. Na zaga, Juninho e Lucas Fonseca. Lucas Fonseca, um cara que já tem 7 anos de clube, que é experiente, né, não passa mais atualmente tanta confiança assim para o torcedor, mas é bem representativo para o clube. E o outro zagueiro, Juninho, que veio do Palmeiras, não estava sendo muito utilizado lá e aqui se encontrou. O Bahia contratou ele em definitivo, depois dele ter ficado um tempo aqui por empréstimo. E ele tem mostrado que é um zagueiro muito capacitado, né? Desses zagueiros assim, modernos, né? De sair para o jogo, ele fez gol inclusive contra o CSA, né? E se atira às vezes para frente, enfim, é um cara muito bom. Na esquerda tem uma briga entre Zeca e Juninho Capixaba, mas Juninho Capixaba está um pouco à frente e deve começar jogando. Também é um lateral muito incisivo, não é tão seguro atrás, mas na frente é muito, muito incisivo, às vezes aparece como ponta. No meio, Gregory, o maior desarmador do Campeonato Brasileiro 2018 e o segundo maior, se não me engano, do Campeonato Brasileiro da Série 2019. Jogador combativo, de contenção, que protege a cabeça de área, que fez seu primeiro gol com a camisa do Bahia só agora contra o Nacional, mas é um ótimo volante. E ao lado dele, Flávio, que muita gente pedia que fizesse melhor essa transição, essa saída de bola, que ele tinha um pouco de dificuldade e hoje tanto se exige de um segundo volante no futebol moderno. E ele tem melhorado um pouco essas características, né? Sendo aí um dos melhores jogadores do Bahia nessa temporada. E ali na frente nós temos uma linha de 4 jogadores, né? 4 atacantes, que 3 desses, né, tirando o centroavante Gilberto, atuam quase que no meio campo, né? E quando necessário abrem na ponta. Que é Rossi, Cleison e Elber. Geralmente Elber fica centralizado, mas ele não se limita a ficar ali no meio, então não dá para classificá-lo necessariamente como meio armador e tal, né? Então eles variam muito de posição e isso tem dado muito certo. Foi o que funcionou depois dos fracassos que o Bahia teve nessa temporada, né? Ele tem dado muita mobilidade, dinâmica, movimentação, compactação para esse ataque, que tem construído com muito mais facilidade, né? Até porque na frente a gente tem um centroavante que não só é definidor, sabe fazer gol, está aí como um dos artilheiros do Brasil na temporada novamente, mas também porque ele é um centroavante que tem muita mobilidade, né? Sai da área, puxa a marcação e faz com que esses 3 do ataque ali também possam infiltrar com mais tranquilidade. Porém, existe uma possibilidade para essa partida. Rodriguinho, que veio do Cruzeiro, botou o Cruzeiro na justiça, acabou conseguindo vencer, rescindiu seu contrato e acertou com o Bahia, né, um projeto aí audacioso que a gente, né, mostrou para ele, e acabamos vencendo concorrências em tese até mais fortes em termos de orçamento, né, e ele já deve estrear nessa partida. Agora a grande dúvida é se será titular e reserva. Pelo que a gente conhece de Roger Machado, de administração de elenco e tudo mais, ele não deve botar o Rodriguinho titular. Eu acredito que o Rodriguinho deve entrar no segundo tempo, mas é um jogador que também tem tudo para agregar e, pelo que tem falado no treino, né, é um cara que tecnicamente está acima. Então a expectativa do torcedor está muito grande e até por conta disso também a Fonte Nova deve estar cheia nesse próximo sábado, né, por conta da rodada dupla, da possível estreia de Rodriguinho, né, e porque o Bahia está numa fase boa novamente. Então acredito que tem tudo isso vai ser um bom jogo, são duas equipes qualificadas. A gente sabe que o Bahia tem um poderio financeiro maior, tecnicamente tem jogadores mais qualificados, mas nem sempre isso é o que define o resultado, né? O conjunto, muitas vezes, na minha concepção, na maioria, fala mais alto, né? Então, eu acho que do lado de cá também tem que ter muita atenção. Mas tem tudo para ser, sim, um grande jogo, e eu estou muito na expectativa para poder acompanhar essa partida aí. Valeu? Espero ter ajudado aí com as informações, né, destrinchando um pouco melhor aí os jogadores, características, escalação e tudo mais. Abraço, tamo junto. Bom jogo pra geral. Valeu, Matheus. Obrigado pela sua participação no programa de hoje. Com certeza essas informações foram extremamente relevantes para colocar o torcedor azulino um pouco mais a par do adversário que vamos enfrentar. Hoje vocês já perceberam, né, que quem está no toque da nave aqui sou eu, Fernando Santana, o Dragão Gaiato. E hoje vamos fazer uma bancada azulina de uma maneira diferente, né? Alguns dos nossos participantes mandaram suas opiniões sobre o jogo e eu vou inserir aqui para a gente poder ouvir e saber um pouco mais das opiniões dele. Antes de cada um, eu vou citar o nome, né, para ninguém ficar um pouco perdido de quem é que tá falando, tá bom? Então a gente vai começar com o Lucas Oliva, que vai falar da expectativa dele para o jogo de hoje. Fala aí, Lucas. Minha expectativa para o jogo é a melhor possível. O Confiança é o líder geral do Nordestão, mesmo sofrendo um revés na Fonte Nova, continuará líder geral. Então eu penso que é um jogo para todo o elenco proletário, Matheus Costa, jogadores titulares, os suplentes, todo mundo jogar com o pé leve e tentar mostrar o seu melhor futebol sem pressão. Afinal de contas, somos líder geral e, independente do resultado, continuaremos líder geral do Nordestão. Então é um jogo para Confiança jogar solto, com responsabilidade defensiva, mas também, quando tiver a bola, procurando atacar o Bahia. Eu acho que o Bahia ele vai tentar ser o senhor das ações do jogo, é o time mandante, é o time da Série A. Então acho que Matheus Costa tem que armar um Confiança para um contra-ataque efetivo, jogo para Marcelinho, jogo para Iago, jogo para Reis, jogo para Ítalo e espero sim gol de Mikael. Valeu, Lucas, obrigado pela sua participação. E agora, continuando ainda com o Lucas, só que agora com o Lucas Matheus. Lucas vai falar sobre a expectativa para o jogo. Conte aí, Lucas, para nós, o que é que você está esperando desse jogo do Confiança? Saudações proletárias a toda a bancada. E aí, torcida azulina, como é que vocês estão? Pois é, eu tô muito ansioso para esse jogo de sábado, né? A expectativa tá muito alta, até porque é o primeiro jogo que eu vou ver do Confiança fora do estado. Então, eu tô com muita expectativa em cima do Confiança. Aliás, não só em cima do Confiança, mas também em cima do jogo, né? Que promete ser uma grande partida. O Confiança, que tá invicto esse ano, né, em primeiro lugar nos dois campeonatos, vai enfrentar um Bahia que tem um grande treinador, né, um treinador como Roger Machado, que está acostumado a jogar campeonatos grandes, né, como no futebol paulista, jogou agora também, já agora no futebol baiano, né, desde o ano passado. Então ele está acostumado a jogar grandes campeonatos também, com jogadores também que já jogaram em grandes times do país, né, a exemplo do goleiro Douglas, que está de volta agora depois de uma suspensão contra o Santa Cruz. É a exemplo também do próprio Gilberto, do Rossi, do Cleison, né, que jogou no Corinthians. Então, assim, para o Confiança vai ser um grande teste, né? Nós já tivemos o primeiro teste contra o Fortaleza, que nós saímos vitoriosos, né? Inclusive o Fortaleza foi com praticamente todos os jogadores titulares, praticamente. Então, para a gente foi muito bom, né, saber que o nosso time está tão entrosado a ponto de anular um grande time da Série A. E agora a gente vai ter esse segundo teste contra o Bahia, que é para a gente ver se realmente o Confiança está em outro patamar, como todo mundo tem dito, né? Como o torcedor azulino tem dito. Eu acho que o Bahia, ele não é acostumado a jogar com a posse de bola, né? Inclusive é um futebol muito até pragmático, né, de Roger Machado, desde quando ele treinava o Palmeiras, eu me lembro muito bem disso. Inclusive a torcida do Palmeiras reclamava que ele era um treinador muito defensivo. E o Bahia no ano passado mostrou um futebol defensivo de fato. Mas pelo que eu tenho acompanhado dos treinamentos do Bahia essa semana, né, claro, vendo pelos sites, acompanhando as notícias, o Roger está querendo explorar mesmo a posse de bola. Até porque, tecnicamente, eles sabem que o time deles é melhor que o nosso. Então, eles vão ter que vir para cima do Confiança, e o Confiança vai ter que explorar os contra-ataques, provavelmente. Mas eu acho que isso também pode servir como vantagem para o Confiança, até porque o Bahia não está acostumado a jogar com essa posse de bola. Então, para eles vai ser uma novidade. Mas para a gente não é novidade jogarmos no contra-ataque, até porque no ano passado, em alguns jogos com Daniel Paulista, a gente jogou no contra-ataque e fomos vitoriosos. Então, eu acho que o Confiança tem tudo para fazer um bom resultado lá na Arena Fonte Nova. É um time que, muito provável, não vai ter muitas mudanças, né? Comentaram que o Nirley poderia estar machucado e aí entraria na vaga dele o Mancini. O Dudu vai poder jogar pela lateral esquerda, mesmo marcando um grande jogador que é o Rossi, né? Porque o Rossi joga ali pelo lado dele, mas ele tem feito tão bons jogos que eu confio muito nesse garoto. Acho que ele tem muito potencial e eu tenho certeza que ele fará um grande jogo no sábado. E não só ele, como nossa defesa também, que no último jogo não foi muito bem, mas eu tenho certeza que nesse jogo eles vão querer mostrar trabalho, vão querer voltar àquele futebol que a gente estava jogando ao longo do Campeonato Sergipano e da Copa do Nordeste. Então eu acho que esse jogo vai ser realmente um teste de verdade para o Confiança. Talvez um teste até para o Campeonato Brasileiro da Série B. Porque se a gente ganha para o Bahia, além do bom resultado dos 16 pontos na Copa do Nordeste, o nosso time vai ter muito apelo na imprensa nacional. Então isso é muito bom para Confiança. Então a expectativa é altíssima e vamos que vamos, né? Vamos que vamos, vamos lá para a Arena Fonte Nova. Estarei lá e quando acabar o jogo, no outro dia, eu não sei quando é que vai ter a gravação do bancada do pós-jogo, mas eu faço questão de participar para trazer o panorama, né? Aquilo que eu vi. Valeu, Lucas Matheus, obrigado pela sua participação. Vamos seguindo o podcast agora com Edeni Fernandes. Edeni, fale também para nós um pouco da sua expectativa para esse confronto. Pois bem, acredito que esse jogo de sábado é uma condição ideal aí para o torcedor azulino. Claro, que ele tenha condição financeira, que ele tenha disponibilidade, que não tenha indisponibilidade profissional ou por qualquer outro motivo que impeça de ir a Salvador. Jogo, no momento, Confiança é líder, tem a melhor campanha na Copa do Nordeste, uma das melhores campanhas de um clube nacional, né, no momento. Tivemos há pouco um acesso à tão sonhada Série B. Jogo contra o time de Série A, em outro estado, relativamente próximo, numa arena, uma condição boa para o torcedor, né? Imagine nós, que estávamos acostumados com Campo do Dourense, com todo respeito, mas para quem é das antigas, Campo do Limão e São Cristóvão, Paulo Barreto daquele jeito, né? Então nós roemos muito, muito, mas muito osso. Então é o momento de celebrar esse momento do torcedor, momento do Confiança no cenário nacional, jogo televisionado. A minha expectativa é de cerca de pelo menos 500 torcedores azulinos nas arquibancadas da Arena Fonte Nova. Acredito que o momento que o torcedor azulino, independente do resultado, óbvio que queremos o resultado positivo, queremos nos garantir essa classificação passando de fase na Copa do Nordeste, mas é celebrar o momento, é viajar, rever amigos, caravana, aproveitar que é um jogo relativamente mais tranquilo, que não tem essa... É um jogo de torcidas que já foram aliadas há um tempo atrás, mas a amizade existe, né? As torcidas organizadas, Bamor e Trovão Azul. Acho que acho que o torcedor do Bahia tem gosta do torcedor do Confiança, assim, tem uma simpatia, assim como o torcedor proletário tem uma simpatia com a torcida do Bahia, sobretudo por essas alianças aí que há pelo Nordeste de torcidas organizadas, né? Isso contribui bastante para o clima do jogo. Então, minha expectativa é de pelo menos 500 azulinos. Tomara que eu esteja enganado e tenha muito mais o dobro de azulino nas arquibancadas, fazendo a festa, manchando de azul ali o lado que destina a torcida do Confiança. Vai ser um jogo que eu acredito que tem um bom público. Então, no estádio bom é celebrar, meu amigo. Vamos ver o que é que há. É respeitar, mas não temer o Bahia, que está num momento bom e é a hora deixar para o lado essa coisa pequena, né? Essa síndrome de inferioridade que às vezes o futebol sergipano tem. É enfrentar de com cautela, mas sem temer, e é um jogo muito importante. Acho que pelo menos 500 azulinos estarão presentes nesse sábado. Valeu, Edeni, obrigado pela sua participação. Vamos seguindo aqui agora com a participação de Júlio Marcel. Júlio, especificamente, como você acha que o Confiança deve entrar em campo? Jogando com o regulamento e buscando um empate, ou jogar de igual para igual buscando um triunfo? Fala, galera, boa noite a todos os nossos companheiros aí do Bancada Azulina, a toda a nação proletária, né? Todos os nossos amigos aí. Então, gente, sobre a postura do Confiança nesse jogo, né, contra o Bahia no próximo sábado, eu acredito que o Confiança tem que manter, né, a sua postura. É lógico, é evidente que você jogando fora de casa, né, você não vai se abrir, né? Você vai ter um jogo mais cauteloso, mas sem abrir mão, né, do seu estilo de jogo, do seu padrão de jogo, tomando algumas precauções. Né, isso daí, o Matheus Costa deve ter estudado a equipe do Bahia e vai tomar suas precauções, mas a gente não pode perder, né, o nosso, digamos assim, o nosso forte, né, nesse ano, né, o que vem de acontecendo de bom no Confiança. Não seria interessante nesse momento o Confiança, sei lá, jogar com 3 volantes, 3 zagueiros, mudar, né, mudar, né, o estilo de jogo que o Confiança vem tendo. A equipe do Confiança, nos jogos fora de casa, se apresentou bem, né, se apresentou bem. E a gente espera que contra a equipe do Bahia, o Confiança também, né, tenha uma boa apresentação. E que a gente possa, no mínimo, aí, trazer um empate, né, que seria o pontinho que a gente precisa ali para sacramentar a classificação, né? E para brigar pelo primeiro lugar do grupo, né? Faltando 2 jogos ainda, contra o CRB em casa e contra o Sport fora de casa, né? A equipe do Bahia, né, falando agora um pouco do Bahia, nesse ano 2020, né, deu um susto na sua torcida, naquela eliminação, né, na Copa do Brasil para o River, do Piauí, perdendo o jogo de 1-0, né? E aí depois o Bahia, né, um início de crise, digamos assim, mas o Bahia se encontrou, tem um time muito bem montado, né, principalmente o meio de campo do Bahia, é um ataque poderoso, então o Confiança tem que ter todo o cuidado, né. O Bahia conseguiu uma classificação na Copa Sul-Americana com uma certa facilidade, né, vencendo o Nacional do Paraguai, 3-0 na Arena Fonte Nova e 3-1, né, lá no Paraguai. É vice-líder do seu grupo na Copa do Nordeste com 8 pontos, né? Um a menos que o Botafogo da Paraíba. Mas a situação do Bahia no grupo, mesmo sendo vice-líder, não é tão confortável assim, né? Até porque o ABC, que é o 5º colocado com 5 pontos, né, vencendo encosta. Então o Bahia precisa muito dessa vitória, né, contra o Confiança, e vai ser um jogo duríssimo, né? No Campeonato Baiano, o Bahia vem muito bem, né? Vem invicto, 14 pontos aí. Né, mesmo atuando com o seu time B, né, time B que tem como capitão nosso Anderson, né, nosso zagueirão, está lá fazendo um papel muito brilhando, né, na equipe B do Bahia. O Bahia no Campeonato Baiano, venceu na última partida do Vitória por 2-1, inclusive gol de Anderson, né, e ele abriu 3 pontos, né, na frente do Vitória. E nessa rodada em que o Confiança vai lá enfrentar o Bahia, nós teremos uma rodada dupla, onde o Bahia vai enfrentar a equipe do Doce Mel. E o Bahia, com a vitória, garante, né, a classificação para a semifinal do Campeonato Baiano. As informações que a gente obteve lá da equipe do Bahia é que o Roger Machado fechou o treino de ontem, né, no CT Evaristo de Macedo, realizou um coletivo para definir a equipe, né, e teve sim uma preocupação, né, em mostrar vídeos, né, sobre a equipe do Confiança. Antes do coletivo, os atletas assistiram o vídeo e depois foram para o campo, né. Hoje o foco foi mais nas bolas paradas, né, o treino de hoje, campo reduzido, e Roger Machado sabe que vai enfrentar uma grande equipe, que é a equipe do Confiança, né. O Bahia tem Marco Antônio, Giovani e Hernando lesionados, né, provavelmente não enfrentam a equipe do Confiança, e é isso aí. Eu acho que o Confiança não pode, né, abrir mão do seu jogo. Eu acho que tem que manter o que vem fazendo, claro, com algumas precauções. Surgiram algumas notícias sobre lesões de Amaral, de Nirley, né? A gente ainda não sabe o que é que houve, parece que é algum desconforto muscular, mas a gente espera que esteja tudo bem com eles para, né, que a gente possa entrar com força máxima. A boa notícia é que Kivel vai estar à disposição, né? Kivel teve uma contusão séria aí e está voltando. A gente espera que ele possa aos poucos retomar, né, e a sua carreira e voltar a nos dar alegria. Então é isso aí, galera do Bancada. A expectativa minha é muito boa. Beleza, Júlio. Valeu pela participação. Vamos voltar agora com o Edeni Fernandes, que vai falar um pouco sobre a nossa segunda pergunta. Edeni, Confiança ainda não encontrou o meio armador ideal. Seria o caso de testar uma formação com 3 volantes? Bom, amigos, acredito que o Confiança deva ter uma postura precavida, obviamente, enfrentando um time de bons jogadores, com jogadores de boa qualidade técnica, boa qualidade física, experientes, jogando na casa do adversário. Eu não acredito que o Confiança tenha que ir com 3 volantes. Acredito em Confiança precavido, talvez trabalhando atrás da linha da bola, mas é um jogo que, até pela condição do Confiança de ter ser líder, tá jogando com certa tranquilidade, talvez é explorar e manter essa raiz, essa característica do Confiança nesse início de temporada. Então eu manteria o time só nessa questão mais precavida e tentar os contos numa perspectiva de contra-ataque. Aí você pode até perguntar, o torcedor pode pensar, mas aí não era jogo de velocidade? Ok, tudo bem, mas e aí? Se a gente tem uma grande arma nossa, o Marcelinho, por exemplo, que vem entrando muito bem nos jogos, servindo bem de garçom, impondo sua velocidade, talvez não era nesse momento, guardar essa nossa arma para o segundo tempo mesmo, segurar a onda. Acho que o ímpeto do Bahia vai muito em abafar, em querer marcar logo o gol e tá tranquilo, jogando em casa, deve ter um bom público. Eu acho que Confiança deve manter sua característica, seu esquema tático, agora com certa tranquilidade, marcando atrás da linha da bola, explorando os erros do adversário, talvez a impaciência do seu torcedor, caso o gol não venha logo, e ser cirúrgico. E agora o Confiança tem que aprender de ir lá e matar o jogo. Eu acho que é isso, mas acredito que o Confiança deveria manter sua característica que vem atuando aí nessa primeira fase, que vem dando certo. Valeu, Edeni. Eu também concordo com essa sua opinião, mas voltando agora para Júlio, também queria saber, Júlio, o que é que você acha desse tema? Seria o caso do Confiança jogar com 3 volantes, mudar a formação, entrar um pouco mais defensiva em teoria? Eu não sei até que ponto esse meio armador teria influência no esquema de jogo do Confiança. Eu escuto muita gente falando que o Confiança precisa de um 10 clássico, mas eu não vejo, né, pelo menos nos times pelo Brasil aí, né, no geral, é um jogador que está em extinção, né? A gente não encontra fácil. E os esquemas de jogo, normalmente hoje as equipes jogam no 4-3-3, né? não vem se usando muito esse tipo de jogador, desse armador, né? Hoje a gente vê que as jogadas são muito mais realizadas pelas laterais do campo. E esse é o forte do Confiança também, né? As jogadas com o Ítalo aberto de um lado, né? E o Marcelinho, quando entra também com muita velocidade, sempre dá boas jogadas ali pelo lado direito, né? Então, esse cara, esse meio armador, na minha opinião, hoje não faz falta ao Confiança, né? Eu não sei se Moraes, quando estrear, seria esse cara, né? A depender do esquema. É porque é muito relativo. Depende muito do treinador, depende muito do adversário, né? Normalmente, esse tipo de jogador não é aquele jogador que volta para marcar, né? Que vem no campo, no seu campo de defesa, acompanhando. Enfim, na minha opinião, não faz falta, né? Esse meio armador. E também não vejo, não é o caso de se jogar com três volantes. A gente tem uma dupla de volantes que vem se dando muito bem, né? Que é o Amaral e o Jefferson. Nas partidas que o Confiança vem realizando, eles vêm se comportando muito bem, né? Tanto que o Confiança dificilmente deixa o adversário penetrar pela faixa central do campo, né? Os gols que o Confiança vem tomando vêm de jogadas de cruzamento, de linha de fundo, né? Salvo algumas falhas que vêm acontecendo. Enfim, eu acredito que, da forma que o Confiança vem jogando hoje, não precisaria desse meia armador. Até porque a gente tem jogadores como, exemplo, Rafael Vila, como Everton Santos, jogadores muito voluntariosos que voltam para marcar muito rápido, recompõem muito rápido e também chegam na frente, né? Se vocês recordarem, o Danilo Pires, quando estava atuando no jogo contra o Fortaleza, né, no primeiro tempo, antes da contusão dele, o Confiança ficou muito preso, muito amarrado, né? O Confiança não conseguia jogar. E foi quando o Danilo machucou, com a entrada do Vila, o Confiança ficou mais, né, mais solto, criando as jogadas com mais facilidade e recompondo bem na defesa. Então, eu acredito que, da forma com que o Confiança vem jogando, tem que manter, nada de três volantes, vamos manter do jeito que está, até porque aquele ditado, né, time que está ganhando não se mexe. Estamos invictos no ano, vamos ter um jogo duríssimo, o jogo mais difícil do ano, que é esse jogo de sábado contra o Bahia, e vamos torcer aí para dar tudo certo, que a gente venha com um bom resultado. Valeu, Júlio, valeu, bancada, a todos que participaram desse programa de hoje. Também agradeço a vocês que chegaram até aqui. Peço que compartilhe o nosso programa. Esse foi o Bancada Azulina de número 58, onde falamos do pré-jogo de Confiança e Bahia. Quem não vai ter condição de ir para Salvador, que acompanhe pela TV, faça reunião com a família para assistir o jogo de Confiança e apoiar o nosso time, que com certeza o foco principal é fazer um bom jogo e evoluir o nosso time para o resto do ano. Muito obrigado a todos e saudações azulinas. A luta continuará, outras taças iremos conquistar. Essa é a realidade. Quem foi rei sempre será majestade. Pra cima, dragão! Recebe na guitarra! Simbora, dragão! Bancada Azulina.